Ele liga no meu iPhone, querendo uma noite daquelas. Adora essa vida que eu proporciono e diz que na cama eu sou perversa. Ele gosta de uma cavala grande do tamanho da sua fome. Se você acertar o macete, essa noite eu chamo seu nome. Hoje sou mulher que banca e brota na sua porta como avô. Bum bum GG, peitinho P, não vou sufocar usando bojo. Se ele gosta de fartura, nunca mais vai ficar pobre. Oh, ele tem sorte. Oh, ele tem sorte. Ele queima enquanto eu sento forte. Ama toda essa brisa, quem é a dona da sua roupa? Esse puto é o amor da minha vida. Dupla personalidade, me sinto até a Hannah Montana. Ele é casado com a de black, mas puxa minha lace de franja. Se perde no colo, ele quer um pouco de tudo. Ele quer um pouco de tudo. Ele toca esse robô. Neguinho pitbull, manda descer licor. De moletom e couro, é meu esse vilão. Bola o ice nug, pede pra eu tacar fogo. Fogo, bobo, bo. Ele vem puxando meu cabelo, aperta meu pescoço. Ele bate muito nessa bunda, só não deixa roxo. Zeros do jogo, uma preta foda, não gera insegurança. Você tá sem autoestima, mano, pare de comer brancas. Me acha louca, só viu sim. Tem uma fila grande, mas cê acha que é meu only fan. Telefone toca, ele diz que é meu fã. Toda boa, mano, mas eu sou vilã. Se eu quero, eu tenho. Se eu falo, eu faço. Não peço, eu posso. Não é progresso, nem me liga. Não quer mais Patrícia, conheceu bandida. Ele quer cometer esse crime. Só ouve MC Smith. Apaixonado nessa em outras, ele sempre me procura. Só vai ter frustração. Junta todas, não dá uma. Junta todas, cartão não dá black, uma. Black, igual a cor do meu car. Bebida mais cara do bar. A moça não tá com dura, só me pedir que eu faço chegar. Ele liga no meu iPhone, querendo uma noite daquelas. Adora essa vida que eu proporciono e diz que na cama eu sou perverso. Ele gosta de uma cavala grande do tamanho da sua fome. Se você acertar o macete, essa noite eu chamo seu nome. Hoje sou mulher que banca e brota na sua porta como avô. Bum bum GG, peitinho P, não vou sufocar usando bojo. Disque Putona, o número é 7599.